Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos pedir licença a todos vocês para entrarmos em seus lares. Não, Jorge, antes de começar o nosso programa, nós temos que dar boas-vindas para a Isabela. Está chegando aí o primeiro dia de vida, né? Nasceu ontem? É, nasceu ontem e hoje já coloquei a foto dela aí com os olhos abertos. Já. Por isso que o Vojo tá meio. ele tá meio. Ainda. Não caiu a ficha ainda, né? Mas já é o quarto, já, né? Já tô veterano. Ah, não, mas a. Sempre não, a vida. A emoção é legal, mas é o quarto já, sou tranquilo. Né? 3 filhos mais 4 netos já dá pra ficar relaxado. Depois a gente só fica meio preocupado antes, né? Mas depois que nasce é tranquilo. Mas a noite toda a Juliana ligou pra gente, que ela mamou, fez um monte de coisa lá, e no celular da Dora ficava lá, blim blom, não deixava a gente dormir. Mas a Juliana já estava no e-mail, porque eu mandei uma mensagem pra você e ela me respondeu. No celular tava lá na hora do parto, tanto que tiraram a fotografia lá pra mandar pra gente na hora, né? Eu tava lá em Taubaté, onde nós fomos cantar em Taubaté. E aí lá em Taubaté eu recebi já a foto dela direto, que a Mariana tinha tirado e mandado pra gente. Mas agora de manhã já postei outra, já com ela com os olhinhos abertos, mas já mamou, já fez um monte de coisa já. Aí a mãe também já tem mais experiência também, né? Ah, também já. Mas nasceu no dia do aniversário do meu pai também. Meu pai era 12 de abril e ela tá chegando aí pra, em homenagem ao meu pai também. Nasceu nesse dia. Isabela, exatamente. Vai ser inteligente que nem a Bianca? A Bianca é danada. Você viu que eu postei essa semana aí dela? Não. A Bianca tem 4 anos, ela lê todos os nomes, ela tem memória fotográfica. Poxa. Tá na internet aí, eu coloquei. Legal, né? Aí você me atrapalhou aqui, meu seu raciocínio, né? Mas nós temos que parabenizá-la, né? Porque afinal de contas, já ser avô da Isabela não é brincadeira, não, né? Hoje o nosso convidado é o Luciano. O Luciano vai conversar com a gente sobre administração e espiritismo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. E bom dia para você, querido ouvinte, que está nos escutando na Rádio Estadão 1290 e também na Rádio Espírita, da Rádio Espírita Web, que pode acessar também soudobem.com, Rádio do Bem. Então vocês podem nos ouvir ou pelo site am1290.com.br. E para você que vai nos ouvir durante a semana, um bom dia, boa tarde, boa semana através do nosso podcast, através do nosso site. Vocês podem escutar a gravação desse programa. A pergunta de hoje para o sorteio de 2 livros espíritas é: na sua opinião, o conhecimento espírita deve ser utilizado no ambiente dos negócios? Então entre, deixe a sua opinião, que a gente vai lendo aqui durante o programa pelo Facebook, ou nos ligue pelo telefone 12-3322-1290 ou 12-3018-4889. Então a pergunta é: na sua opinião, o conhecimento espírita deve ser utilizado no ambiente de negócios? Então entre e participe do sorteio de 2 livros espíritas. E hoje a prece de abertura com Maria Emília de Jacareí. Senhor Jesus, nesse instante que temos a oportunidade de entrar em tantos lares, nós te rogamos pelas nossas famílias, pelos nossos entes queridos, pela paz e harmonia entre todos os membros desse grupo, que é a célula primeira da nossa encarnação. Abençoa ainda, Senhor Jesus, este nosso programa, para que possamos transmitir a Tua mensagem, que com auxílio, com a presença dos Teus mensageiros, que possamos responder de acordo com o que nos ensina a doutrina espírita, essa luz que norteia a nossa vida. Abençoa, Senhor Jesus, a cada um que está ouvindo. Abençoa também, Senhor Jesus, a nós que aqui estamos, e permanece conosco como tem sido até hoje. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje é administração e espiritismo. E nós estamos aqui com o nosso companheiro de doutrina, Luciano Miranda, que é de Jacareí. É expositor na Federação Espírita do Estado de São Paulo, na USE, na União das Sociedades Espíritas Intermunicipal, e na Aliança Espírita Evangélica. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham na internet também. Bom dia para todos na mesa. Vamos bater um papo hoje. Luciano, você havia comentado, a gente vai falar sobre um tema, então, muito atual, né? Então, a gente, sobre a administração, todo mundo envolve um pouco ou a administração da sua vida, a administração da sua empresa. Para a gente começar a falar sobre administração, como você vê o conceito de administração, para depois a gente falar sobre a administração e o espiritismo dentro desse conceito? Ok, Rodrigo. A administração está na vida de todos nós, né? Todos os ouvintes com certeza estão vinculados a algum tipo de organização, seja da sua própria família, né? Ou na empresa onde a pessoa trabalha. Então, quando nós olhamos por essa perspectiva, nós percebemos que é uma ciência, né, que faz parte das nossas vidas. Então, quando se juntam, né, duas ou mais pessoas com um objetivo que está fora deste grupo, você tem ali todo um conjunto de regras, né, que precisam ser seguidos para que aquele objetivo seja cumprido. Então, o grande desafio é justamente esse, é nós nos vincularmos às pessoas para que cumpramos os objetivos que estejam de acordo com os nossos propósitos. Essa que é a grande ideia, né, da administração. Mas, Luciano, outro dia eu estava vendo uma entrevista numa rádio, tinha um senhor falando sobre os empresários estão descobrindo os evangelhos, que são quatro que nós temos na Bíblia, que contém ali os ensinamentos de Jesus, para colocar em prática a sua administração empresarial. E ele está dizendo que ali na Bíblia, nos quatro evangelhos, existem respostas para tudo aquilo que for fazer na parte administrativa de uma empresa, está ali no evangelho. Você concorda? Excelente, né? A gente trabalha já há algum tempo com treinamento, né, corporativo, e quando a gente leva temas como relações humanas no trabalho, administração de conflitos, né, questão de liderança, se nós observarmos os autores todos dessa temática, fonte, mesmo que seja inconsciente, está lá nos princípios, né, dos valores do Evangelho. Então, a proposta, né, da administração na perspectiva, né, espírita, dentre o seu tríplice aspecto, um deles é justamente isso, é administrar com os valores do Evangelho. Então, o que falta hoje, né, no mundo, se nós formos analisar, é justamente a internalização desses valores. Nós já caminhamos muito, né, comparando, né, 200 anos atrás até os dias de hoje, mas, sem dúvida nenhuma, a proposta é nós intensificarmos isso na nossa prática de negócio de uma forma geral. Seja o dono do mercadinho, né, que tem lá dois caixas, seja o açougue, seja um posto de gasolina, até as grandes empresas. É nós, de certa forma, utilizarmos o evangelho nessa prática do dia a dia. O interessante é que eu fui abrir um curso numa escola que eu lecionava sobre segurança no trabalho. É interessante que eu fiquei quase 2 horas falando sobre segurança no trabalho, e tinha um rapaz que estava lá numa classe de mais de 80 alunos, um rapaz lá de Jacareí, inclusive. Ele ouvia eu falar e ficava coçando um bigodão que ele tinha, né? Quando terminou a aula, ele veio falar comigo. Falou: me diga uma coisa, o senhor falou 2 aulas sobre segurança no trabalho, mas tudo em cima do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu falei: olha, eu não percebi isso, mas eu percebi, porque eu sou espírita, eu sou lá do Paula Ortiz, lá de Jacareí. Eu falei: nossa, que coisa interessante você falar de um monte de coisa em cima do Evangelho sem falar em religião, né? Perfeitamente. É isso que é interessante, né? Emmanuel nos coloca o Evangelho como o código de leis que interfere em todas as nossas práticas do dia a dia. E a ideia do Espiritismo é justamente essa, é tirar, né, os conceitos do Evangelho que estão ali, é, ficaram por muito tempo nas estruturas religiosas e trazer para o nosso dia a dia. Né? Então o Espiritismo nos ajuda a isso, a gente pensar, né, com os padrões, né, do cristianismo em tudo que a gente faz. É lógico que nós somos aprendizes, tem horas que a gente consegue e tem horas que não. Né? Esse exemplo que o senhor trouxe, referente à segurança do trabalho, se nós analisarmos, né, toda a proposta da temática de segurança no trabalho é com o objetivo de valorização da vida. Sim, né? E de preservar, né? Preservar a vida. Preservar a vida, né, do colaborador. Mas olha como é interessante. Né? É, a gente está num estágio assim, a segurança do trabalho, ela tem leis, né? As PPRs todas, né? As NRs. Então, existe uma organização legal para que a empresa... A BNT, cumpra, né? Exatamente. Né? E o que a gente percebe é existem aquelas empresas que fazem isso espontaneamente, mas grande parte faz por pressão do mercado. É, mas tem um outro problema, né, Luciano? Porque tem muitos operários, muito trabalhador que não aceita aqueles equipamentos de proteção individual e às vezes se dá mal, né? Quer dizer, ele acontece uma série de acidentes porque ele também não quer aceitar essas coisas, né? Não, perfeito. É igual o cinto de segurança, né? É obrigado a usar porque as pessoas não usam. Porque se todo mundo tivesse a consciência de que é importante usar o cinto de segurança, não acontecia a maioria dos acidentes graves que acontecem no sentido de da pessoa não estar usando aquilo. E segurança do trabalho é a mesma coisa. É, todo mundo é orientado dentro das empresas do que tem que fazer, mas ele burla isso aí, ele quer fugir disso aí. E acaba muitas vezes acontecendo as consequências, né? Até para a questão do tempo, né? E é uma questão de administração também. Né? Não, vocês lembram a resistência que o pessoal tinha com relação ao cinto de segurança? Por isso que é obrigado, não deveria ser, né? Deveria ser natural a gente entrar no carro e colocar o cinto de segurança. Então, a pessoa, quando a gente mexe no bolso das pessoas, aí as pessoas procuram a não perder esse dinheiro. Então, às vezes, só falta acontecer isso dentro das empresas. O cara não usar a segurança, ele pagar uma multa. Mas ele pode ser mandado embora também por causa disso. Sim, né? E pode até se acidentar e morrer por causa também disso daí, né? Acho que o importante é isso. Essa reflexão, né, que o Espiritismo nos proporciona para pensarmos em tudo que a gente faz. Sim. Né? Então, essas questões, né, de segurança e todas relacionadas ao bem comum são reflexões importantes para a gente poder aplicar na nossa vida de uma forma geral. Acho que essa é a proposta do Espiritismo. Deixa eu aproveitar aqui para mandar um abraço. Mandar um abraço para a Neuza, lá do São Vicente. A Neuza é nossa ouvinte, né? Todos os domingos ela nos escuta. Ela é cuidadora, ela é aquela pessoa que toma conta de idosos. De idosos. Atualmente ela está sem nenhum idoso, porque o idoso que ela estava desencarnou há pouco tempo. Então, se alguém precisar de uma excelente cuidadora, que ela é enfermeira mesmo, padrão. Então, ela cuida, mas é nosso ouvinte. Aí eu fiquei de mandar um recado, um alôzinho para ela aqui hoje. Um abraço para você, viu, Neuza? Tudo de bom. E eu tenho que mandar um abraço para a Elisa Sobral, que é nosso ouvinte de todos os domingos. Ontem encontrei com ela, falei, você está ouvindo o nosso programa? Claro que eu estou ouvindo, mas liga lá para a gente. Fala, mas eu tenho vergonha de ligar lá para vocês. Ou quando ela liga, a gente, eu não sei que é a Elisa, né? Mas ontem encontrei a Elisa com a família toda passeando, né? Então, um grande abraço para a Elisa Sobral. Deixa eu aproveitar e falar mais uma frase. Nós estamos falando de administração, aí um ouvinte mandou uma frase aqui para mim. Queria falar para os ouvintes que eles podem mandar frase aqui para mim no meu celular, ou então no nosso site. Facebook aqui no também. No Facebook. Perguntas, né? Também. E colocar o nome, que a gente fala o nome aqui também na hora que ele mandar. Mas aqui a pessoa mandou. Como nós estamos falando de administração, achei legal a gente falar. Ele colocou aqui. Que pena que os homens não podem trocar seus problemas. Todo mundo sabe exatamente como resolver os problemas dos outros. É. Né? Não, é interessante mesmo, viu? Só você vê que os economistas, né, depois que saem do governo, eles têm as soluções para resolver a situação do Brasil. Viram consultores, né, caríssimos, né, de grande durante, grande, né? É, porque eles têm acesso à informação privilegiada, né? Aproveitando aqui os comentários do site, o Liralcio entrou aqui também, mandou um bom dia. O Liralcio, que é da Web Rádio Espírita do Bem, mandou, que sempre está com a gente, passando o nosso programa, transmitindo ao vivo, né? E ele mandou um bom dia, meninos. Abraço a todos, em especial ao vovô fresco Jorge Reis. Eu tomei o lugar dele, porque ele que era. Era ele que estava sendo. A vez estava sendo dele, agora ele perdeu. O mais fresco sou eu agora. É, né? Vida. Obrigado, Linaus, pela participação aqui. E também entre aí respondendo a pergunta: na sua opinião, o conhecimento espírita deve ser utilizado no ambiente de negócios? Entre aqui e responde essa pergunta para participar do sorteio ou nos ligue pelo telefone aí. 12-3322-1290 ou 12-3018-4889. Às vezes a gente faz uma colocação e às vezes até as pessoas não entendem direito, né? O que nós estamos colocando aí não é que a gente tenha que ficar falando de espiritismo lá no trabalho da gente, não é isso, né? É o procedimento nosso de cada um deve ser colocado onde nós estivermos, né? Essa daí é a minha opinião, o conhecimento. Né? Então, para que nós estamos tentando nos transformar moralmente? A doutrina espírita, eu acho que a principal meta administrativa, por exemplo, da doutrina espírita é a transformação moral do ser humano. E isso é uma administração. Você tem que administrar você mesmo, né? Você tem que se auto-administrar para poder você fazer essa transformação. E isso deve ser aplicado no lugar que nós tivemos e muitas vezes sem ninguém nem saber quem que você é. Eu já tive a grata surpresa de muitas pessoas descobrirem que eu sou espírita e falar: poxa vida, eu sabia que o senhor era diferente dos outros, entendeu? E com certeza alguém já deve ter me criticado por alguma coisa que eu fiz também, dizendo: tá vendo, é porque é espírita, né? Então, tudo isso é um reflexo do que você está demonstrando. Sim. No lugar onde você estiver. Na minha opinião, né, agora colocando a minha opinião nessa questão, só para deixar bem claro para as pessoas, não é a gente falar de espiritismo, porque às vezes nós pertencemos a alguma religião e a gente quer ficar no meio da rua chamando todo mundo, convocando, né? O espírita não faz isso e nem deve fazer isso. Nós convidamos as pessoas a conhecerem, se elas quiserem conhecer, quem queira conhecer. Nós estamos tendo a campanha do aborto aí, né, Rui? Até sim. Agora o Divino Mestre encabeça essa campanha muito bem. A Paula Pérez esteve lá fazendo a preleção na AME sexta-feira, levou lá para todo mundo, eles estão fazendo uma camiseta para fazer aquela coleta de assinaturas que o Divino Mestre encabeça, todo ano faz, e a gente convida todos os centros a participar disso aí, no mês de maio, né? Não, e domingo houve essa marcha. A marcha geral, de todas as religiões, né? E antes do Dia das Mães, o Divino Mestre encabeça isso já há alguns anos fazendo isso. E as pessoas que passam na rua, eles entregam o bilhetinho, perguntam se as pessoas querem assinar. E muitas pessoas que passam falam: eu sou a favor do aborto. Tudo bem, não temos que discutir. Sim. Com elas, né? Não tem que ficar brigando com ninguém no meio da rua, nem pegar no pescoço e falar: não, você tem que assinar aqui. De jeito nenhum. Cada um tem sua opinião. Nós temos a nossa e queremos que as pessoas que tenham a mesma opinião, que sejam a favor da vida, que participem dessa campanha. Ele tem sua verdade relativa, né? É. E isso é administração também, né? Então, a vida da gente, ela gira em torno da administração. E a doutrina espírita talvez seja aquela que diz: olha, se administre aí, porque senão você não melhora. Luciano, concorda com isso? Porque nós temos que primeiro começar a administrar a nossa vida, porque a gente vê que todo mundo quer mudar o mundo, mudar o país, mudar a cidade, mas pelo governante, não por ele, né? Acho que a reflexão, né, ela passa obrigatoriamente pela mudança de conduta, né? Como o Jorge mencionou, a proposta do Espiritismo não é fazer prosélitos, né? Não é sair na rua, né, como ele disse, convocando, e sim dar uma opção para que a pessoa tenha, né, bases para mudar a vida dela e das organizações que ela vive, né? Acho que é o grande desafio de todos nós, essa compreensão na intimidade, que nós precisamos tomar algumas decisões para que efetivamente as pessoas notem essa mudança, né? Não a gente ficar num discurso simplista de solução dos problemas, né? Muitas coisas requerem o envolvimento de muitas cabeças pensando para que a gente tenha, né, os nossos problemas resolvidos. Seja no campo, né, público, no campo, né, social, no campo empresarial, não importa. A gente precisa estar pensando nessas questões em conjunto, né? Luciano, você falou que participa de uma liga de pesquisadores, né? Que liga é essa? Só para informar. Então, a gente, além, né, do nosso trabalho de exposição, né, na Fiesp, na USE, na Aliança Espírita Evangélica, a gente faz parte do LIP, que é a Liga dos Pesquisadores do Espiritismo, que é uma liga, né, que tem como objetivo discutir questões no campo da ciência e da pesquisa do Espiritismo. Então, este ano, inclusive, vai ser o 10º encontro, né, da Liga. Então, são publicações de dissertação, de mestrado, né, e teses de doutorado, que estão em todas as áreas do conhecimento. Então, é uma liga que tem essa proposta de discutir o Espiritismo no campo, né, científico. E o interessante é que a gente tem já uma série de publicações que vão nessa linha, né? Mas o importante é que a gente entenda que o Espiritismo, ele tem o seu tríplice aspecto. Então, para aqueles que gostam, né, de ciência, de pesquisa, né, então tem essa linha que a pessoa pode, né, se filiar. Para quem gosta da filosofia, discutir, né, todas as escolas filosóficas, né, tem o Instituto de Estudos, de Estudos Filosóficos, né, da Astrid, que também trabalha nessa linha. E a parte religiosa e a moral, que é a mais importante, né, estamos aqui para isso, está presente em todo o movimento, né, que a gente se melhorar, né, se aperfeiçoar, ajudando as pessoas, né? Então a LIP, ela cumpre, né, um papel, né, hoje na sociedade, nessa linha da ciência, descaracterizando, né, um pouco essa visão que às vezes a gente tem, que o Espiritismo é só uma religião ou mais uma religião. Então o Espiritismo hoje está nas universidades, né, está frente a frente a qualquer outra ciência. Então, com muita tranquilidade, né, a gente pode falar de Espiritismo numa banca de pesquisadores, enfrentar uma pessoa de Química, uma pessoa de Física, uma pessoa de Matemática, porque os postulados científicos do Espiritismo nos aproximam a todas elas. Então, a gente não pode ter medo. Ah, não, o Espiritismo é uma coisa, né, está no campo das ideias religiosas, dos dogmas. Não, a gente tem condições de defender o Espiritismo em qualquer banca científica, né? Agora, logicamente, basta que da outra parte exista o respeito, né? Aquilo que o Jorge falou, todos nós somos livres para a gente ter as nossas opiniões, né? Ou aquilo que a gente acredita. Então, quando tem um espírita, né, científico, e um cético, né, e um físico, né, cientista, e os dois conversando amigavelmente, né, um respeitando o outro, vão perceber que ambos estão utilizando métodos científicos similares. Desculpa interromper, mas o Espiritismo nasceu assim também, né? Perfeitamente. Ele nasceu através de um método científico, nasceu através de uma pesquisa. Exatamente. Kardec fez periódicos também, né? Então ele nasceu já desse jeito, né? Que consequentemente resultou-se também no aspecto religioso. O mais legal é isso, né? Todos nós, né, conhecemos, os ouvintes também conhecem, a proposta do Espiritismo é fazer essa aliança estratégica definitiva entre a ciência e a moral. Dentro do plano divino é muito interessante, porque ser bom hoje não é uma dedução simples. Está provado cientificamente que ser bom é o caminho. Ser bom, você adoece menos. Exatamente. Você fica, não tem depressão, não tem síndrome de pânico. Então tem uma série de coisas que mostra que ser bom é bom. Vamos, são 8 horas e 29 minutos. Nós agora vamos para o nosso intervalo comercial, mas antes vamos colocando uma música, a música interpretada pela Célia Thomas, essa música do nosso irmão e amigo Roberto Ferreira, e a música Terceiro Milênio, que aí a gente fala de administração também, quando a gente está falando de uma nova era que nós estamos enfrentando agora, né? E temos o privilégio, viu? Nós somos pessoas que vivemos em 2 milênios aqui, você viu? Né? Legal, né? 2 séculos, 2 milênios. E a música é Terceiro Milênio, com a Célia Tombre. Deixe de lado o orgulho, muda o seu jeito de ser. Não seja como o pedregulho que na correnteza vai se dissolver. Se deseja servir Deus agora, então ora por seu inimigo. Afinal é chegada a hora da separação do joio e do trigo. Vem comigo, vem, me dê sua mão. Vê se muda logo esse seu gênio. Arrependa-se e peça perdão. Está chegando o terceiro milênio. Está chegando o terceiro milênio. Ame o seu semelhante, esqueça de vez a vingança. Lembra meiguice de antes, no seu tempo de criança. No ano 2000 este mundo será mais chegado à verdade. O amor será puro e profundo, escolhida será a humanidade. Vem comigo, vem, me dê sua mão. Vê se muda logo esse seu gênio. Arrependa-se e peça perdão. Está chegando o terceiro milênio. Está chegando o terceiro milênio. Dê aos seus filhos o abrigo, trate-os com sabedoria. Faça do seu inimigo mais amigo a cada dia. Seja para um necessitado o pão, o remédio, o agasalho. Ajude ao enfermo enjeitado, enobrece mais o seu trabalho. Vem comigo, vem, me dê sua mão. Vê se muda logo esse seu gênio. Arrependa-se e peça perdão. Está chegando o terceiro milênio. Está chegando o terceiro milênio. Vem comigo, vem, me dê sua mão. Vê se muda logo esse seu gênio. Arrependa-se e peça perdão. Está chegando o terceiro milênio. Está chegando o terceiro milênio. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Está chegando o terceiro milênio. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com o nosso irmão Luciano Miranda de Jacareí, falando sobre administração e espiritismo. A Elisa Sobral ligou para a gente, está mandando um abraço para todos e está firme ouvindo o programa, que está muito interessante. Um grande abraço, viu, Elisa? E aqui no site também, para pergunta para dois livros espíritas, na sua opinião, o conhecimento espírita deve ser utilizado no ambiente de negócios? A Cida Bassi entrou aqui. Bom dia, amigos do programa Vivência Espírita. Parabéns ao vovô Jorge. O conhecimento espírita deve ser utilizado, sim, no ambiente dos negócios, até porque movidos pelo anseio de conquistar melhores postos, muitas pessoas se atropelam com atitudes inadequadas ou inadequados para conquistar o cargo desejado. Diz André Luiz no livro Agenda Cristã que a Terra, com os seus contrastes e renovações incessantes, representará a bendita escola de aprimoramento individual, em cujas lições purificadoras deixará você o egoísmo para ser esmagado. Muito bonito. Não, mas é interessante que a Cida falou, e quando fala em negócios, dá a impressão que é tudo roubalheira, que a pessoa está roubando, e não é nada disso, negociar, né? Então, o próprio Kardec, nas obras póstumas, ele fala, não, nós devemos negociar as nossas transações, ter lucro, mas não lucro escorchante, lucro excessivo, para criar dificuldade para o ser humano. Então, às vezes a pessoa, quando você fala em negócio, dá a impressão que é uma coisa horrível, feia, e não é nada disso. Você aproveita e pode falar, senhor. Não, eu queria que você falasse, porque eu acho que eu vou falar alguma coisa pelo que você começou a falar aí. Porque isso é um... Eu já ia puxar o tema das problemáticas. Quais as problemáticas que você identificou? Por exemplo, essa questão dessa visão, talvez errada, da administração. O que acontece hoje, né, se nós analisarmos o mercado, existem muitos avanços, né? Então, as relações no trabalho, elas se aprimoraram bastante. Desde a Revolução Industrial até os dias de hoje, nós tivemos muitos avanços nesse setor. Então, hoje, nós temos a responsabilidade social empresarial, toda uma discussão sobre sustentabilidade, que é os seus três aspectos, né? Então, a empresa ela tem que ser sustentável não só financeiramente, mas a questão social e ambiental. Então, a gente tem hoje indicadores, né, na Bolsa de Valores, né, dos Estados Unidos, né, da Europa, aqui no Brasil, que premiam empresas com boas práticas. Mas a questão ainda é a seguinte, né, como a gente está num processo evolutivo, vem a pergunta, né, como que as pessoas estão no seu ambiente de trabalho? Existe hoje ainda uma regulamentação das forças econômicas. O lucro ele ainda é o objetivo, né? Embora o lucro ele vem por intermédio de meios diferentes e mais complexos nos dias de hoje, né, do que era no passado, mas ainda a última linha da empresa tem que estar azul. Porque senão, né, as pessoas são cobradas, né, elas precisam tomar decisões. Então, tem alguns setores de negócio hoje em que existe um estresse muito grande. Né? Eu tenho amigos psicólogos que atendem, né, nas suas clínicas pessoas que estão num nível de estresse muito grande por conta do volume de trabalho, da pressão. Né? E aí vem justamente dentro desse contexto, peraí, precisa melhorar, ainda a gente precisa melhorar. Né? E esse é o contexto em que foi pensada a administração espiritismo. Como que a gente pode efetivamente internalizar, né, esses valores do evangelho sem que a gente tenha medo? Como a mensagem da Cida, né, perfeita, esse ambiente de competitividade justifica muitas práticas inadequadas. Ah, então todo mundo faz, eu também vou fazer. Para eu chegar naquele lugar, eu preciso puxar tapete, ter práticas ilícitas, imorais. Né? Então é isso que é importante. A gente fala assim, poxa, será que eu estou praticando os valores do evangelho, e não pensando no evangelho pura e simplesmente, né, mas nos valores universais, porque a pessoa pode ter Jesus como modelo, pode ter Buda, pode ter Maomé, não importa quem ela vai se referenciar, mas o princípio que está em todas as doutrinas do mundo é o amor, é o bem comum. Então, poxa, enquanto eu, pessoa, como que eu estou pensando isso efetivamente? Então, a administração, na perspectiva do Espiritismo, ela vem com essa força para nos auxiliar a entender essa profundidade. Mas, Luciano, pela minha experiência de vida, todas essas pessoas que achavam que só ele tinha razão, só ele que era o dono da verdade, só ele que fazia, só ele que acontecia, visando lucros, visando uma série de coisas, eu fico triste de ver o estado de saúde dessas pessoas. Olha, são muitas pessoas que eu já vi nessas condições que depois viram coitado, porque tudo aquilo que ele preocupava com a sua parte material não está lhe servindo de nada na sua velhice e nem na sua saúde. É interessante, viu? E eu conheço muito. Se as pessoas quiserem perguntar aqui, eu digo a quais foram as pessoas que eu conheço que hoje estão aí numa situação terrível. O universo conspira permanentemente para o bem. Sim. Né? Tem uma frase de Gandhi, né, que eu gosto muito. Né? Conspira. Que ele fala, né, que ao longo da história todos os tiranos caíram. Sim. E o amor sempre venceu. Né? Então, toda na história, né, todos aqueles que se enfileiraram, né, para essas decisões, né, pensando unicamente na matéria, tiveram a sua a recompensa. Né? Então, a ideia hoje é que a gente intensifique isso um pouco mais. Né? Essa competitividade que existe hoje no mercado, em que as empresas tomam as suas decisões, né, é fundamental que a gente pense, poxa, dá para aperfeiçoar, porque a gente está aqui para crescer, né, para a gente poder evoluir. E ter um pouco mais assim, de maturidade frente ao nosso papel aonde nós estamos. Eu acho que isso que é legal. É, e a gente brinca, eu quando faço minhas preleções, a gente brinca. A gente nasce nu e volta com uma roupa só, né? E tá bom demais. E o resto fica tudo aqui. E você viu como tem gente que vive uma vida inteira pisando nos outros, esmagando as pessoas, deixando pessoas doentes por causa de cobranças de juro altíssimo, agiota, aquela coisa toda. E o que, que ele vai levar da vida? Aí o senhor, né, lembrou de um fato importante. Se a gente for lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, então tem lá textos referente à verdadeira propriedade, que é justamente isso. É. Né? A gente, quando parte para o outro, né, plano, a gente só vai levar os nossos verdadeiros tesouros, né, que é justamente essa prática no bem, que é onde todos nós vamos um dia conseguir realizar na sua plenitude. Né? Se a gente for lá nas obras, na obra Céu e Inferno, então nós vamos lá, Espíritos Felizes. É muito interessante. Ali não fala que nenhum espírito era espírita, ou dessa ou daquela religião. Né? Por que, que você está na condição de espírito feliz aí no plano espiritual? E eles nos falaram, poxa, porque eu venci a minha luta, eu fui solidário com a minha família, com as pessoas que eu gostava, eu resisti aos golpes da iniquidade. Né? Então, para a gente ter uma condição de espírito feliz no plano espiritual, a lição qual que é? É o nosso esforço permanente, né, de praticar o bem. Sim. E, Luciano, independente da doutrina que a gente professa, independente da linha filosófica que a gente siga, mas dentro dessa opção que nós fizermos, que a gente se apegue a isso. Como eu posso ser uma pessoa melhor? Porque é isso que vai contar lá em cima, né? Então, eu tenho mais uma frase minha que é assim: espíritas, cuidado. O mundo espiritual é povoado de espíritos e não de espíritas. Perfeito. Né? Então, e só aproveitando o gancho também, muito legal. Ô, Luciano, você falou desse, da condição de espíritas felizes. Você acha que, trazendo para a administração agora, trazendo para o conceito do Brasil em relação, por exemplo, aos Estados Unidos, nos Estados Unidos é muito mais fácil fazer negócio. O ambiente é muito mais propício ao empreendedorismo. Você tem muito mais incentivos de toda forma de governo para você investir. Então, que é o contrário aqui no Brasil. Aqui você tem um ambiente muito menos propício ao empreendedorismo. Você tem um ambiente muito menos acolhedor para alguém que quer desenvolver um negócio. Você acha que... Por que isso? É interessante. A temática da administração, ela começa nessa reflexão individual, né, do nosso dia a dia, e ela atinge, né, a gestão das nações, porque são organizações. Né? Então, se nós analisarmos, né, historicamente, os Estados Unidos se apropriou, né, enquanto povo, né, das práticas dos negócios, né, em termos não só de execução, como da teorização. Então, tudo que a gente hoje lê e estuda sobre, né, relações do negócio, a grande maioria dos textos, né, vem dos Estados Unidos. Agora, nós, enquanto nação, a gente está aprendendo uma série de coisas, né? A gente está, vai entre aspas, na nossa Idade Média, né, vivendo o nosso momento de descobertas. Mas qual que é o grande diferencial do Brasil em relação, né, aos Estados Unidos? Tem uma autora da Fundação Getúlio Vargas, né, que ela escreveu um artigo justamente mencionando isso, né, o quanto que o Brasil, né, os brasileiros, né, os executivos brasileiros, né, os pesquisadores brasileiros têm a contribuir com publicações no âmbito organizacional. Porque nós aqui, com toda essa dificuldade, né, por conta que o sistema imaturo ainda proporciona, nós temos os maiores índices de empreendedorismo. Se a gente fizer uma... tem pesquisa do Instituto Endeavor, que mensura lá qual que é o percentual de pessoas que querem ter o seu próprio negócio. São muitas. Só que a nossa característica é um pouco diferente, porque a gente consegue, com muito esforço, vencer essas barreiras pelo nosso próprio, pela nossa própria iniciativa. Então, essa maturidade, né, moral, né, que nós temos, intelectual, faz a grande diferença. Então, acho que a gente, né, tem já alguns artigos, né, brasileiros que estão fazendo frente, né, a publicações dos Estados Unidos, né, e da Europa, justamente dentro dessa nossa forma de ser. Muitas empresas vêm buscar executivos aqui no Brasil para poder comandar suas unidades lá no, na Europa, nos Estados Unidos, por conta da nossa forma de ser. Está preparado para lidar com conflitos. Exatamente. Em ambiente muito mais hostil do que um ambiente muito tranquilo para se fazer negócio. Porque a gente tem, né, toda na nossa história, essa capacidade, essa é a nossa forma flexível, né, de ser, de bater papo. Né? Então, isso é legal. Né? Mas... Rui, vamos para mais um intervalo comercial? Está na hora, né? A semana que vem o Rui vai estar aqui, só você e o Mário Vinhas aqui fazendo o programa, não, né? Não, senhor. Que estarei mais? Muito bem acompanhado pelos nossos amigos espirituais. Não, amigo espiritual, eu sei que você sempre está acompanhado. Sempre esteve. Nunca estaremos sozinho. Até quando você era, quando você morava lá em São Paulo solteiro, que era bagunceiro pra caramba, você também era acompanhado por espíritos. Isso aí não tem dúvida, né? Isso aí, mas... a gente sempre está acompanhado, isso aí não tem, né? Vamos lá, mas só que os bons estarão com você aqui, com certeza. Você só deixa um pouquinho para ir junto com a gente lá para Uberaba, comigo e com o Rodrigo também. Né? Você libera alguns para ir com a gente para Uberaba, né, Rodrigo? Libera aí alguns para acompanhar a gente lá. Mas aí nós já vamos combinar com o Maurício, nós vamos ligar de lá para cá, ou ele liga para a gente fazer uma entrevista com alguém lá. Trocar figurinha. Falar com as pessoas lá, como é que está a excursão e tal. A gente já vai fazendo as reportagens antecipadas lá, eu e o Rodrigo, para a gente passar para vocês no domingo aqui também. Então vamos lá agora para mais um intervalo comercial com a música do Grupo Castelã. Essa música do Luiz Carlos, que está no nosso CD Terapia do Abraço, é uma música muito legal, que o título é Indiferença, e ela fala exatamente de alguns problemas que acontecem no nosso mundo justamente por causa da nossa indiferença. E quando a gente tem indiferença é porque a gente não está sabendo administrar direito também. Certo dia, numa roda de amigos, me lembro bem quando um deles comentava que as diferenças e a violência deste mundo são resumidas em somente uma palavra. Fui meditando as palavras desse amigo, pois eu confesso, me tocaram coração. E hoje então, esperando não ser tarde, eu vou tentar dizê-la então nesta canção. A indiferença ante a fome e a miséria, a indiferença ante o próximo a sofrer, a indiferença ante a lágrima cair, é a palavra que o amigo quis dizer. Tem certas coisas tão diante aos nossos olhos, mas só com o tempo conseguimos enxergar. A indiferença que nos cega e deixa surdos é a razão maior do mal a imperar. A indiferença entre filhos, pais, irmãos, a indiferença ao pedido de perdão, a indiferença ante as chances que nós temos de aliviar e de ajudar na dor do irmão. Quando ouvimos alguém bater à nossa porta, nos omitimos e fingimos não estar. Talvez esteja ali alguém que necessite só de palavras pra sua dor amenizar. A indiferença ante os simples e os humildes, a indiferença com os inocentes animais, a indiferença ante o idoso e a criança vai destruir ainda um traço de esperança. Ante a fome e a miséria, a indiferença ante o próximo a sofrer, a indiferença ante a lágrima cair, é a palavra que o amigo quis dizer. Esse é o programa Vivência Espírita, nós estamos com o nosso amigo, companheiro de doutrina, Luciano Miranda, que é expositor da Federação Espírita do Estado de São Paulo, da USE e da Aliança, e é de Jacareí. E nós estamos falando aqui de administração e espiritismo. Mas, Jorge, nós temos que fazer a pergunta para o Luciano a respeito da busca da verdade. Nós temos uma frase aí que é do nosso grande amigo Jesus. Qual que é, Luciano? Então está lá em João, né, 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o nosso exercício permanente é a busca dessa verdade. Mas a gente pode fazer uma brincadeira, né? O que é a verdade? Né? Então existe um conceito que é assim, primeiro a gente entender o que é a incerteza. Né? A incerteza nada mais é a diferença entre aquilo que eu preciso saber e aquilo que eu sei. Em termos práticos, na nossa vida cotidiana, a gente está ali com os nossos problemas financeiros, os nossos problemas com a família, os nossos problemas, né, de relacionamento, problemas de saúde. E aí a gente, às vezes, buscando uma explicação de acordo com aquilo que a gente acredita, a gente não tem elementos que nos dê o conforto necessário. Então a gente vai buscar este conhecimento fora de nós. Então quanto mais, né, essa diferença for grande, mais angústia nós vamos ter. Então a ideia do Espiritismo é nos ajudar nesse sentido, né? Olha, existe aqui uma proposta, é uma ciência, uma filosofia, é uma de consequências morais, que explica que nós não temos essa única existência, que nós temos várias existências. Então isso traz o conforto. Só que a verdade, né, como a gente estava conversando agora há pouco, ela tem várias formas. Tem um artigo muito interessante, né, do Le Bon, que ele fala que existe o caminho da verdade biológica, da afetividade, da coletividade, da mística e da racional. Então, quando a gente opta, né, por buscar a verdade por essa linha racional da explicação, é que a gente quer uma justificativa. Deus é bom? Me prove. Ser, praticar a caridade é importante? Me prove. Superar os meus conflitos é fundamental? Me prove. A gente quer uma explicação racional para isso. A gente está num nível de maturidade, né, na humanidade de uma forma geral, e falando aqui do Brasil especificamente, que a gente não acredita, não dá mais para a gente acreditar em conto da carochinha, né, em história, como se dizia antigamente, né, história para boi dormir. Né. A gente quer uma explicação plausível. Então, o Espiritismo tem essa proposta. Racional, né? Uma resposta racional. Exato. Então, ele vai nos dar essa explicação, né, para que a gente também opte. Né? Não é que todo mundo é obrigado a aceitar. Né? Cada um, dentro dos seus paradigmas, né, religiosos, aceita ou não. Mas é uma escolha de nós adentrarmos nessa verdade. Quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. Essa é uma verdade que tem que ser estudada? Sem dúvida, né? O próprio Kardec fala, né, que o Espiritismo não é obra de um dia, né, de pouco tempo, né? Quanto mais a gente estuda, né, a doutrina, mais nós vamos percebendo que a gente vai se aprofundando. Tem uma frase muito bonita que eu gosto, da Alcione, né, do livro Renúncia, um romance do Emmanuel, que ela fala: o Evangelho é um vasto caminho ascensional, cujo fim não atingiremos sem conhecimento e prática nos seus mínimos detalhes. Então, o entendimento do Evangelho hoje, ele é bem diferente do entendimento do Evangelho há 500 anos atrás. Sim. Né? Então, hoje a gente consegue raciocinar com os valores do Evangelho com mais propriedade do que no passado. Então, acho que o legal é que o conhecimento, né, essa verdade, ela não se dá somente intelectualmente. Estamos em busca, né, da verdade. Ela se dá também através do sentimento. Então, falar hoje, né, que o sentimento do amor é uma verdade, a gente pode encontrar várias teses, várias pesquisas, vários artigos sobre o que é o amor. Mas se nós perguntarmos para cada um de nós o que é o amor, a gente vai falar um monte de coisas. Só que a gente tem o sentimento, que é uma verdade, que a gente não consegue expressar isso para todo mundo. O Jorge, né, falou aqui que é o quarto neto, né? Qual que é o sentimento de ser avô? Ele pode falar um monte de coisa, mas não vai representar totalmente aquilo que sente no coração. Então, acho que o legal da verdade é isso, né? Não é só essa questão, né, da palavra, do texto, da pesquisa. E você ter a teoria, mas você sentir a verdade. Exato, isso que é legal. Bem, a Vilma Torres está aqui, Jorge. Parabeniza o Luciano pela explanação do assunto, que está excelente. Manda abraço para todos e uma ótima semana também para o grupo todo aqui do Vivência Espírita. Um bom dia para você, viu, Vilma? E nós iremos falar do seu aniversário no final do nosso programa. O nosso momento Gigavale de hoje está num CD novo do Momento Espírita, Momento Espírita 24, que já são 25 CDs, né? Então, vocês que gostam do nosso momento Gigavale aqui, do nosso momento espírita, que a gente coloca aí aproximadamente às 9 horas, vocês podem encontrar lá na Livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, Jardim Bela Vista. Lá o Mário Vinhas tem todos os CDs do momento espírita, que já são 25 CDs. E hoje nós vamos colocar um inédito aqui, que é o Momento Espírita 24, que fala sobre negócios. O título da mensagem é negócio, que a gente gostaria que o Luciano prestasse atenção nessa mensagem para depois a gente comentar aí também, tá bom? Negócios. Negócios. Ganhar a vida já não é suficiente. O trabalho tem que nos permitir vivê-la também. A frase é daquele que é considerado o pai da administração moderna, Peter Drucker, e revela uma verdade preciosa para os dias de hoje. Drucker acompanhou um período sem precedentes na Terra no que diz respeito ao mundo dos negócios. Nascido em 1909, veio a desencarnar em 2005, após uma vida de muitas conquistas e de farto material produzido na área corporativa. Sua citação sobre o papel do trabalho, da profissão, em nossa existência, precisa ser analisada em profundidade, pois traz consequências imediatas em todo viver, uma vez colocada em prática. A profissão tem como função principal nos fazer peça útil na sociedade e também nos propiciar o ganha-pão. A reflexão de Drucker nos convida a pensar: de que adianta ganhar a vida, ter um meio de sustento, ter riqueza, se não conseguimos usufruir disso tudo para nosso benefício? O trabalho tem que nos permitir viver a vida. Ele não pode nos escravizar numa teia de compromissos, responsabilidades, sem nos deixar sequer respirar o ar de uma bela manhã. Se nos transformamos nos chamados workaholics, perdemos o foco verdadeiro da encarnação, trocando os meios pelos fins. Sim, a profissão, o trabalho, tudo isso são meios. Meio de subsistência, meio de crescimento intelectual, meio de ser útil. Quando percebermos que o mundo dos negócios, a vida profissional, está nos deixando quase loucos, é tempo de parar tudo e repensar. Temos, como espíritos encarnados, compromisso direto com a melhoria material do planeta, ao mesmo tempo que temos compromisso conosco de nos melhorarmos, de nos tornarmos pessoas de bem. Assim, não podemos deixar que essas atividades simplesmente nos absorvam todas as energias, a ponto de nos fazer chegar em casa, ao final de cada dia, sem vontade sequer de conversar, de brincar com um filho pequeno, de sorrir. Temos que dar a cada coisa seu devido valor. E o mundo dos negócios não pode ser mais importante do que a família, do que a saúde de nosso corpo e de nosso espírito. Se você percebe que a vida tem lhe carregado para esse caminho, pare, pense, reflita, reprograme tudo enquanto há tempo. São 9 horas. Eclesiastes do Antigo Testamento Bíblico, retiramos. Melhor é um punhado com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Pensemos nisso. Pensemos se realmente vale a pena tanta aflição, tanto desespero, tantas horas de tensão, apenas por questões puramente materiais. Não podemos deixar de trabalhar, é certo. Mas quem sabe possamos deixar o trabalho mais leve, menos extenuante, menos neurótico, permitindo que vivamos a vida em abundância. Pensemos nisso. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos agora no momento Giga Fale. Luciano, pessoas de bem, né? Negócios, como é que nós podemos... algum comentário sobre essa mensagem? Excelente mensagem, muito bonita. Esse é justamente o propósito, né, da administração e espiritismo, que tem até como subtítulo, né, um modelo de gestão servidora. Né? Então a gente tem que pensar na administração para servir, né, as pessoas a ter uma vida melhor. Né? Então quando, né, o Peter Drucker, uma das maiores conquistas que ele mesmo em vida, né, falou, foi descobrir as práticas de gestão na sua simplicidade nas organizações filantrópicas. Né? Ele tem até um livro muito interessante que chama-se Administração das Organizações Sem Fins Lucrativos, em que ele fala que o grande desafio do mundo corporativo é aprender com as organizações que não visam o lucro. Então, se nós pensarmos num trabalho espírita, num trabalho social de qualquer doutrina, em que a grande maioria da força de trabalho são voluntários, é que existe, sem dúvida nenhuma ali, uma proposta diferente, um comprometimento diferente. Então, uma pessoa que se dedica uma vez por semana, duas vezes por semana, três vezes por semana a um trabalho voluntário, essa pessoa, ela se destaca, né, no mundo corporativo, porque ela demonstra ali justamente uma relação diferente com o trabalho, né? Não dá mais, como foi falado na mensagem, né, em nós pensarmos pura e simplesmente nas questões materiais, porque isso não nos preenche, porque nós não fomos criados por Deus para isso, né? A nossa relação com a matéria é importante, estamos aqui no mundo, né, para justamente, né, aprendermos a nos relacionar com essa matéria, mas ela tem como propósito auxiliar nós, espíritos, a desenvolver as nossas potencialidades da alma, né? Então nós precisamos efetivamente, né, ter essa consciência no nosso dia a dia. Os dilemas que a gente vive no nosso mundo do trabalho, né, com a nossa equipe, com a empresa que a gente faz parte, no setor de negócios que a gente está, não deve ser mais importante do que nós. É a nossa vida, conosco mesmo, com os nossos familiares, né, com as pessoas que nós amamos. Então, eu acho que nós estamos justamente neste momento, né, de buscar efetivamente, né, um esclarecimento que nos conforte, porque existe, né, todo esse ambiente de competição, mas nós não somos só isso, né, nós somos muito mais do que isso, e a proposta de Deus para nós é vencermos isso, né? Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui hoje falando em administração e espiritismo com Luciano Miranda. Aqui no site, né, pergunta para sorteio de dois livros espíritas. Na sua opinião, o conhecimento espírita deve ser utilizado no ambiente de negócios? Então, Liralson entrou aqui e falou: Luciano, desde o nascedouro, implantou-se na doutrina espírita uma visão muito distorcida do trato da vida espiritual com a vida material. O próprio Kardec sofreu perseguição de seus iguais por conta disso, com base numa frase evangélica: dai de graça o que de graça recebeste. Os administradores espíritas têm enfrentado dificuldade na manutenção e implantação dos trabalhos, pois o espírita, como afirma Divaldo Franco, Pereira Franco, tem escorpião no bolso. Como mudar isso? Ou eles estão certos e não precisa mudar nada? É apenas uma questão de saber administrar a falta de recursos. O grande desafio é nós aperfeiçoarmos a nossa relação com o dinheiro, né? Nós temos uma visão ainda muito equivocada com a importância do dinheiro. Então, se a gente enveredar, né, por um caminho de filantropia, a gente vai achar que é isso, né? Poxa, o dinheiro não é importante, a gente pode, né, rasgar o dinheiro e tudo mais. Só que, na verdade, né, a proposta é que a gente aprenda a utilizar os recursos, né? Só que a proposta da administração, por que é um desafio? Eu coloco isso lá no início, né? Por que é um desafio falar de administração e espiritismo? Porque são duas ciências, né, duas áreas do conhecimento pouco compreendidas pela grande maioria, né? A administração é uma ciência nova. Aqui no Brasil, ela foi regulamentada em 1965. Então, a gente tem pouco mais aí de 40 anos, né, dessa ciência. Então, muitas pessoas não entendem a ciência da administração e há quem não acredite que ela seja ciência. Tem gente que fala, pô, administrar, quem não sabe o que faz, vai fazer administração, né? Mas, na verdade, ela tem toda uma fundamentação com relação ao mundo da organização. Então, um centro espírita, ele tem ali fatores, por ser um grupo de pessoas que tem os princípios, né, de gestão que precisam ser considerados, né? Então, muitas vezes, a falta... Competências também. E competências, né? Então, às vezes, a falta de recurso, né, é por conta dessa relação com o dinheiro que as pessoas têm. Eu já ouvi, assim, algumas casas, né, que eu conheço, não pode ter dinheiro em caixa, né? Centro espírita não pode ter dinheiro em caixa. Então, vem uma doação, vem alguma coisa, a pessoa já, né, quer gastar com alguma coisa sem ali um planejamento, né, adequado. Mas o importante, que a gente precisa também fazer uma referência, é que existe, né, a gestão física, mas existe também a gestão espiritual. Se a gente for pensar, vamos levar toda a prática da administração moderna para o centro espírita, porque né, tem que definir metas, aí você começa a fazer estatística de quantos assistidos, de quanto nível de frequência dos cursos, a ideia não é essa. Né? A ideia, até citando o Peter Drucker, né, que ele fala que o mundo corporativo tem muito que aprender com as instituições sem fins lucrativos, então um centro espírita bem organizado tem muito a ensinar às organizações, porque você tem ali toda uma rotina de trabalho muito bem estruturada. Então você tem cursos, você tem palestras, você tem atendimento fraterno, você tem trabalho de desobsessão, você tem trabalho social, e as coisas estão fluindo muitas vezes além da gestão daqueles que estão ali. A gente tem vários relatos de pessoas que estavam em obras sociais, precisando de recurso, precisando de arroz, precisando de feijão, e eis que chega na porta da casa aquilo que faltava naquele momento. Então, Luciano, então a gente vai ficar à mercê da espiritualidade? Não. A nossa proposta é cada vez mais nós nos alinharmos com a espiritualidade para a gente dar menos trabalho para eles. Né? Hoje, muitas casas elas sobrevivem por conta desse investimento permanente da espiritualidade, porque o centro espírita cumpre um papel muito importante. Mas tem casas bem organizadas que passam a ser efetivamente instrumentos da espiritualidade para que as coisas possam fluir naturalmente. Então, uma das recomendações que o próprio Peter Drucker faz é que uma obra social ela precisa ter eventos. Precisa ter evento. Uma obra social. Aonde vem a receita de uma coisa que não tem fins lucrativos? Através dos eventos. Então, é muito importante as casas espíritas pensarem nisso. Mas aí vem a discussão, tem que ser dentro da casa ou fora da casa? Não vamos entrar nessa questão, porque aí cada um vai fazer a sua escolha. Mas é fundamental que existam eventos, lista de associados, para municiar o recurso, porque tem que pagar a luz, tem que pagar muitas vezes o aluguel, dependendo se a casa for muito grande, você tem que ter um caseiro, uma pessoa que tome conta ali, que ele precisa ter um salário, você precisa pagar o contador, porque você está filiado, então você tem que ter meios de pegar recursos para poder manter. Agora, tem casa espírita que vive com 20 mil reais por mês, e eu cheguei a conhecer casas que movimentavam 2 milhões por ano. Aí você fala assim, como que uma casa atendendo 4 mil famílias vai conduzir as suas ações sem ter um mínimo de gestão? Um monte de colaboradores, de voluntários e até funcionários. Então, assim, a gente só tem que tomar cuidado, é isso, não pegar toda a prática e fazer o centro espírita virar uma organização moderna. Não é isso, porque a gente tem muito que aprender com a espiritualidade, que aí é o outro campo da administração. Se a gente pegar o nosso lar, se a gente pegar o campo da paz, se a gente pegar algumas colônias que as obras mediúnicas nos trazem, a gente vai perceber que ali existe uma gestão muito bem estruturada. Então a gente não pode ter medo de fazer algumas práticas dentro da casa espírita. Luciano, acho que eu falei demais. Desculpa, não falou demais, não. Você estava falando bem, é que você vai fazendo algumas colocações que às vezes a gente tem que entrar no meio dessa colocação sua, senão passa e a gente não consegue fazer. Desculpa. O que a gente tem que ver também dentro do centro espírita e até passar para as pessoas é que tem coisa que é de espírito e tem coisa que é tem coisa que é de desencarnado e tem coisa que é de encarnado. A parte administrativa física tem que ser de encarnado, não pode ser de desencarnado, porque tem centro espírita perguntando para o espírito o que tem que fazer para pagar a conta, ou se vai aumentar o espaço do centro ou se não vai aumentar o espaço do centro, se pode fazer um quartinho do lado de fora ou não pode fazer, se pode derrubar o quartinho ou não pode. Eu me lembro uma vez lá na AME que a gente tinha um quartinho lá fora, que esse quartinho foi de um caseiro e estava lá só cheio de bagunça e a gente precisava aumentar. Eu falei, vamos derrubar o quartinho. Aí teve uma sessão lá de desobsessão que eu disse que o espírito deu ordem que não era para derrubar o quartinho de jeito nenhum. Eu falei, então faz de conta que eu não escutei. No outro dia eu mandei o trator passar por cima. Se o espírito estava lá, passou por cima dele também. Entendeu? Porque isso aí é problema meu, não é problema do espírito. Entendeu? O que acontece? É essa diferenciação que a gente tem que fazer. Porque está cheio de gente que ainda fica pensando que no dia 10 a gente reza, reza, reza e os espíritos jogam dinheiro para a gente de cima, cai um monte de dinheiro. Essa mentalidade que a gente tem que mudar dentro do centro espírita. Não tem dízimo, e eu acho que não deve ter. Nós não temos essa cultura. O espírita não tem essa cultura e é orientado para não ter pela própria espiritualidade, sim. É, a gente tem que criar meios e mecanismos para nós suprirmos as nossas necessidades sem precisar ficar pedindo dinheiro para o povo. Agora, que nós temos que ter dentro os trabalhadores saberem que eles têm compromisso, têm responsabilidade para sustentar a casa espírita, têm responsabilidade e criar, e Deus deu inteligência para a gente, foi justamente para a gente fazer coisas interessantes. Porque uma casa, por exemplo, que ela não sente falta de dinheiro é porque ela também não está fazendo obra nenhuma, né? Se ela tiver alguma obra, se ela estiver fazendo alguma coisa, ela vai sentir falta e ela vai ter que arrumar isso aí. E a inteligência funciona dessa maneira. É só a gente saber. Uma vez eu fui lá no Rogério Leite, lá em Lorena, e estava escrito lá: aqui, espírito, na parte administrativa da casa, espírito não pode dar palpite. Estava escrito lá, eu falei: nossa, que arrogância, né? Escrito lá na parede, né? Aí eu perguntei para o Rogério: Rogério, mas poxa vida, por que isso? Ele falou: Jorge, aqui só tem Chico Xavier, rapaz. Falou, cada médium aqui quer dizer uma coisa diferente, dá palpite no trabalho que está acontecendo aqui, que não tem nada a ver. Falou, entendeu? Então são coisas que a gente tem que fazer essa separação e não achar que a gente está fazendo coisa errada, porque a gente fala, olha, espírito cuida da parte espiritual e encarnado cuida da parte administrativa física. Né? E tem uma coisa muito importante que nós espíritas precisamos aprender. À medida que nós estamos procurando fazer o bem, tratar as pessoas bem, cuidar da casa bem, fazer trabalhos mediúnicos bem feito, pode ter certeza que o dinheiro aparece, que a casa cresce e vai surgindo pessoas que se interessam pelos nossos trabalhos. Isso é uma coisa que a gente já percebe há muito tempo. Aonde existe divergência, não digo só na casa espírita, em qualquer religião, onde tem divergência, não vai para frente. Aonde existe aquela harmonia, que é justamente uma coisa espiritual que nós precisamos aprender, a casa vai para frente. Acho que uma coisa importante, né, que o Jorge mencionou é isso, é a maturidade de cada casa, né, ela perceber este avanço. Né? Um centro espírita hoje, ele cumpre uma função bem diferente do que era um centro espírita, sim, no início do movimento espírita. Né? Então, cada vez mais, as casas, né, bem administradas, elas estão crescendo. Então, dificilmente, né, nos últimos 50 anos, as casas que têm esse tempo, ou mesmo mais recentes, elas não foram, não foi necessário a sua expansão. Sim. Né? Os puxadinhos, né, a compra do terreno do lado, a mudança de endereço. Por quê? É como Herculano Pires fala, o centro espírita, ele é um centro cultural universal. Então, as pessoas procuram o centro espírita não só para a questão da dor, né? A mãe que perdeu um filho, ou o pai que perdeu um filho, ou que está passando por um problema financeiro. Muitas pessoas chegam no centro espírita para buscar o estudo, para buscar a reflexão. Então você precisa ter salas para isso, né? Eventos, né? Então congressos espíritas. Então cada vez mais, né, os eventos passam a vigorar no movimento. Então você precisa ter espaço para isso. Então essa gestão, como o Jorge falou, cabe a cada um de nós, né, tomarmos as nossas decisões. Mas a gente também não pode achar que a espiritualidade também não quer isso. É, porque as lideranças no plano espiritual também querem que o movimento cresça, que as coisas aconteçam. Só que eles nos respeitam profundamente. Se a gente ficar de braços cruzados e não quiser fazer nada, eles vão nos permitir e vão procurar aqueles que querem. Tanto é que a gente tem casas mais novas, né, que elas se desenvolveram muito mais rapidamente, cresceram e avançaram, do que algumas que têm, né, décadas que pararam lá. Tem, às vezes, ali o presidente vitalício, que está na casa espírita desde a sua fundação, e o centro não cresceu. Né? Ele tem que ser do jeito que ele quer, do jeito que ele pensa. Né? Acho que uma coisa muito importante, rapidinho, uma coisa muito importante, né, em relação à gestão, essa questão do estatuto do centro espírita. Né? Hoje, né, não só na Aliança, na USE, na FIESP, né, e outros movimentos, se vigora o estatuto em que a eleição da diretoria ela se modifique. de forma que não, né, tenha, né, justamente ali a figura do presidente vitalício. Porque a gente tem formas de pensar diferente. Então é legal essa movimentação, né? Dois, três mandatos, vem um outro colega, que é do mesmo grupo, que as pessoas conhecem, mas para justamente dar um direcionamento frente a toda essa demanda que hoje um centro espírita tem. A gente percebe cada vez mais que o público tem alterado, né? Então tem aquela pessoa que busca o consolo e aquela que busca a explicação. Não, a gente está percebendo que antigamente era comum dizer, a pessoa vem no centro espírita pela dor ou pelo amor. Nós estamos vendo que as pessoas hoje não têm vindo nem por amor, nem pela dor, tem vindo para se esclarecer, porque está faltando esclarecimento na parte espiritual em tudo nesse nosso mundo, e o espiritismo tem essa condição de passar essas informações e também exemplos. É sempre hora para isso. O Eli Marcílio, nosso amigo Eli, lá de Jacareí, olá, queridos amigos, um bom dia, um abraço especial ao Luciano, que não vejo há algum tempo, parabéns ao avô Jorge. O conhecimento espírita deve ser, sim, ser levado a todos os lugares em que estivermos, inclusive nos negócios. Porém, de forma prática, nas atitudes, no diálogo doce, amigo. Minha frase é essa, ele está colocando. Viver é um grande negócio. Quem não aprender a administrar a vida, abre falência. Legal, Eli. Eli, se for sua essa frase, Eli, manda dizer aqui para mim que é sua, que eu já vou guardar ela aqui, que é para poder colocar no próximo livretinho, né? O Eli é parceiro, ele já tem, nós, o Grupo Castelano tem duas músicas de autoria do Eli, e o Eli é compositor também, né? Então, se for sua, Eli, fala aqui que é para mim colocar seu nome embaixo, e aí eu já vou guardar ela aqui para o próximo livrinho. Fala, Rodrigo. Então, lá para a pergunta. Na sua opinião, o conhecimento espírita deve ser utilizado no ambiente de negócios? Então, o Luiz Forcato entrou aqui e falou: como já foi amplamente comentado aí, a doutrina espírita veio para isso, deixar para a humanidade as normas de vida, reviver e ensinar a ser revividas as orientações nos deixadas por Jesus, que no fundo é administrar a própria existência. Portanto, ser espírita é ser cristão, é também ser um bom administrador da vida. Legal, Focato. E ele também acrescentou: quero informar também que estou ouvindo o programa através da rádio aqui em Guaratinguetá. Pela primeira vez o programa chega aqui pela rádio. Aí, Maurício, pode, tá vendo? Tá chegando lá em Guaratinguetá. Mas é só o programa espírita, porque nós somos muito mais fortes. Os outros não chegam. Né? Não, mas a programação da Estadão vale a pena, né, gente? Transfiguração, né? Isso, mais a gente consegue mandar muita energia, aí chega lá em Guaratinguetá. Ó, ontem eu fui em Taubaté, né? Nós cantando lá em Taubaté. Quando eu saí de Taubaté, eu liguei na rádio, já estava pegando na Dutra de lá para cá. As outras rádios AM aqui não pegam lá, a única que pega é a Estadão, certo? Que chega aí mais longe um pouco. As outras começam a chiar em Caçapava. Essa daqui em Caçapava está firme. Então, Rádio Estadão, muito boa mesmo, estamos aí juntos. O Rui levantou aqui agora, está sendo filmado, que ele não pode ficar muito tempo aqui, ele tem que dar uma levantadinha para esticar as pernas. Jorge, a ciência, nós falamos da busca da verdade, já terminamos com a busca da verdade? A busca da verdade nunca acaba. Mas eu queria, Rui, interferindo aqui um pouquinho, amanhã é aniversário da cidade de Caçapava. Um grande abraço lá para a cidade de Simpatia, o pessoal de Caçapava. Né? Nós do Grupo Castelano devemos muito para Caçapava, que temos Luiz Carlos, nosso irmão Luiz Carlos, que é de Caçapava. Né? Compositor do grupo, e a Jacira também, que já desencarnou, que é de Caçapava, então a gente, e gostamos muito de ir lá em Caçapava. A Graci de Caçapava, né? Carlinhos, muitos amigos lá em Caçapava, um grande abraço a todos e todos os caçapavenses lá. Amanhã é aniversário, dia 14, é aniversário de Caçapava, né? Pedir pro pessoal de Caçapava colocar o hino aí em MP3 direito na internet, que a gente não acha direito. Eu ia colocar aqui o hino de Caçapava, mas procurei. Tem até um vídeo dizendo que é o hino, quando você vai ver, não é o hino, nada, é outra coisa, né? Tem escrito o hino, mas assim, cantado, tocado, tem pouco, né? Só e você ia colocar o hino de Caçapava? Mas tive dificuldade, merece, né, ali para achar, com certeza. Mas um grande abraço para todo o pessoal de Caçapava, parabéns. Então, nós continuando aqui, Luciano, com o nosso. Pois é. Voltando ao assunto da administração e o espiritismo. Quais são os principais objetivos, então, desse estudo que você vem fazendo sobre o espiritismo e a administração? Numa conversa até com o Jeter, né, lá da Rádio Boa Nova, né, sobre essa temática, ele comentou, né, a gente precisa de um choque de gestão, né, e quando se fala em choque de gestão, é isso, né, a gente tem uma mudança, né, uma forma de fazer, né. Então a proposta, eu nem digo que é minha, porque da amplitude que ela tem, né, com certeza a gente recebe aí uma inspiração, mas temos aí o compromisso de divulgar isso, né. O objetivo, ele passa justamente para se mudar, né, o contexto de como a gente vive, né. A administração espírita tem como objetivo atingir, né, centros de pesquisa, onde você tem a formação, o diagnóstico, onde você vai tirar o retrato do que você quer ver, né? Então tem esse objetivo, das universidades, então hoje o espiritismo já está, né? Tem uma área chamada espiritismo na universidade, então a molecada está escrevendo, né, TCC, monografia, dissertação de mestrado, tese de doutorado com paradigma espírita. O ano passado foi muito interessante, dentre os diversos, né, trabalhos que foram apresentados no LIP, teve dois que eu achei muito interessante, né, que era um sobre geografia, né, então ele defendendo, né, um projeto de pesquisa, de dissertação, falando sobre a geografia e o espiritismo, né, e um outro, um jovem de música, né, ele dentro de uma faculdade de música, provando, né, a sinfonia, né, de Mozart, que foi uma, né, sinfonia que foi psicografada. Então ele apresentando, né, a veracidade dessa sinfonia por intermédio de uma dissertação, né, de mestrado também. Então, uma tese que eu vi também muito interessante é na Unicamp, uma tese sobre educação, né, na área de educação, falando sobre as práticas do Colégio Allan Kardec, lá de Ouro de Personufo, em Sacramento também. Que é fantástico, é um trabalho inédito, que não é de hoje, né? Um trabalho lá do século passado, do próprio Eurípides ter implantado, e o pessoal deu seguimento, e eles continuam fazendo um trabalho muito importante. Só para a gente falar alguma coisa aqui caseira, a nossa irmã Graça aqui, que fica conosco aqui no programa, faz pós-graduação também, né, em Espiritismo, e está fazendo até um trabalho de graduação sobre a vida lá da dona Aparecida lá do Fogo Selvagem, sobre o hospital, falando dessa parte administrativa também. A Graça aqui que atende o telefone, né? Que também tem um livro, que é uma tese também. Que fala também sobre o trabalho dela. O trabalho da da dona Aparecida. Aparecida da Conceição Fernandes. Então, Ferreira. Passa por essa questão, né? Os órgãos públicos, então se a gente pensar em administração pública, né, o quanto que nós precisamos avançar, né, em relação ao cumprimento dos objetivos, e das indústrias, né, de uma forma geral, né, do setor privado e o próprio terceiro setor, né. Então, aquilo que o Jorge falou, a pretensão não é que todo mundo saia falando de espiritismo aonde quer que ele esteja, né, mas a partir do momento que o indivíduo, se compromete em praticar ou se esforçar em praticar os preceitos do Evangelho, aonde quer que ele esteja, ele vai contribuir para que aquele ambiente seja melhor, né? Esse é um grande objetivo, pensando aí nas organizações, né? Um outro objetivo é democratizar o conhecimento, tanto da administração quanto do espiritismo, né? Que tenha mais uma frente para a gente poder conversar. Um outro, né, é que a gente efetivamente discuta um pouco também o papel, do gestor, do líder. A responsabilidade que a pessoa que tem uma equipe frente a si, ela possa pensar, né, nos compromissos referentes, né, à administração. Então, a ideia seria essa, né, a gente poder contribuir nesses diversos setores aí da sociedade. Né? Isso, vamos aí pedir para o pessoal passar os ganhadores. Pessoal que está aí na cozinha, por favor, passa os ganhadores para a gente, já chegou, rapidinho. Quem ganha, os ganhadores dos livros são a Elisa Sobral, que é da Vila Adiana, ganhou um livro, e o Eli. Olha, Eli, você também ganhou um livro. Eu vou fazer o seguinte do Eli, eu vou levar o livro para ele na hora que eu encontrar, aí eu pego o livro e levo para você, Eli, só na hora que a gente se encontrar você cobra de mim, a gente tem que conversar, porque tá vindo um palestrante em agosto lá também, lá no Projeto Curati, e eu tô conversando com ele pra gente trazer o palestrante aqui, que vem de Araguari, Minas Gerais, pra gente trazer ele aqui no programa no domingo. Depois a gente vai continuar conversando, então eu já pega o seu livro. Ele, e a Elisa, por favor, Elisa, só comparecer na Avenida Rui Barbosa, número 232, na livraria Casa do Caminho, falar lá com o nosso irmão Mário Vinhas e pegar o seu livro lá, que o Rui vai levar seu nome para lá. Tudo bem? Um grande abraço, obrigado a todos que participaram aí conosco do nosso programa de hoje, participaram das perguntas aqui para o sorteio e entraram aqui também com Rodrigo, participando na internet. Grande abraço a todos vocês, que nós estamos encerrando o nosso programa mais cedo hoje, porque hoje tem futebol. Rodrigo? Agradecer a participação de todos aqui no site, para você que está nos ouvindo, e convidá-los para o próximo programa. Infelizmente a gente não vai estar aqui, eu e o Jorge, que a gente vai estar na caravana. Infelizmente. Não, infelizmente, porque também gostaria de estar aqui. Mas estaremos também lá na caravana para Uberaba, Araxá, Sacramento e Santa Maria dessa vez também. Isso. Né? E convidá-los para o próximo programa domingo, nesse mesmo horário. Com o Mário Vinhas. Mário Vinhas, e nós vamos falar da importância da Semana Santa na visão espírita. Né? Sem esquecer também que é dia 18, é o dia do lançamento do Livro dos Espíritos. Então tem que falar da Semana Santa, e dia 18, que é sexta-feira, será também é o dia do lançamento do Livro dos Espíritos. Em 1857. Certo, e dia 15 é aniversário do Evangelho segundo o Espiritismo, 150 anos. Uhum, né? Que está sendo comemorado no Brasil todo. Vamos lá, eu também queria dar um bom dia a todos vocês, paz e alegria em todos os corações. Até daqui a 15 dias, se Deus quiser, estaremos aqui. Vamos torcer para o pessoal aqui da rádio colocar o nosso banner aqui na frente, que faz um mês que está aqui e o pessoal não coloca. O culpado é o Maurício, o Tebas e o Lano Brito. Os três são culpados aqui. Fica então, registrado. Fica bem registrado aí. Tá. Nosso agradecimento à Graça, a Adriana e o Edson Figueiredo, que está aqui conosco na manhã de hoje. Luciano, meu irmão, muito obrigado, e gostaríamos que você fizesse a prece de encerramento aí para nós. Mestre Jesus, agradecemos imensamente a oportunidade do trabalho, que nós possamos, no cotidiano de nossas vidas, refletir sobre os preceitos praticados por Ti, que internalizou em nossos corações em definitivo, que nós possamos, na família, no trabalho, na sociedade, cada vez mais estarmos alinhados com a sua proposta de amor e bondade. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Olha, só para falar, que você encerra aí para a gente, antes de entregar para o Lano Brito, com a música Tributo a Chico Xavier, do grupo Acorde, para homenagear o aniversário do Chico também. Xavier, obreiro das Minas Gerais, tão grande é tua missão, és o companheiro da paz, teu exemplo é a maior prova de renovação. Tu vences com a humildade e a caridade no coração. Chico, obrigado pelas comunicações que consolam tantos corações. Todos querem te abraçar, Chico. Nunca pensastes que terias um dia um grande dom, a psicografia, a esperança divina nas tuas mãos. Bom Jesus, vai na frente a te guiar, com Emmanuel auxiliar.